você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade. Felicidade, eu conheci, lhe amando loucamente. Você que você colocou.